Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Quando pensamos na vida humana, nas nossas condições aqui, nós vamos identificar uma situação comum, presente, na vida de quaisquer pessoas. Em todos os lugares nós vamos perceber isso. Sempre as pessoas estão identificando algum adversário por onde elas passam. Hoje, quando nós vemos as redes sociais, Facebook, por exemplo, as pessoas sempre têm alguma mensagem, alguma colocação, alguma coisa dizendo referência a inimigos, a adversários, a pessoas que não se dão muito bem, que têm conflitos. Isso parece que é algo que é presente em qualquer situação, qualquer nível social, em qualquer agrupamento, sempre existem essas diferenças. E quando nós remontamos ao passado da humanidade, nós vamos ver também isso. Os romances espíritas históricos revelam isso. E também as pessoas sempre tiveram conflitos entre si, tiveram situações em que umas perseguem as outras, em que uma faz coisas que desagradam as outras. Isso tem uma relação com a nossa própria origem. Desde eras remotas, o homem, como qualquer outro animal, ele viveu no mundo em competição, em disputa. Só que ele, à medida que foi evoluindo e foi aprendendo e foi descobrindo mais coisas, foi descobrindo mais sobre o mundo, ao invés de ele ter vencido essa resistência de enxergar outros humanos como seus adversários, parece que ele acentuou essas diferenças. E hoje nós temos essa condição bem marcante, bem presente na nossa vida. Até entre as crianças existe isso. Uma disputa, uma rivalidade. Isso tem muito a ver com a natureza evolutiva do espírito, com a condição que ele se encontra. Na sua evolução, o espírito, ele, durante muito tempo, ele acredita, ele acha mesmo que ele tem, para sobreviver, para conquistar a felicidade e a paz, ele tem que se sobrepor aos outros, tem que subjugar, tem que competir, tem que explorar os outros. Isso gerou, na história da humanidade, nas nossas histórias individuais, inúmeros problemas. Isso gerou inúmeras situações que passaram a se arrastar vidas após vidas. Inúmeras pessoas ainda conservam muitos desses adversários, que as pessoas chamam de inimigos. Muito do que se fala hoje de inimigos, né, acaba aparecendo assim, não é tanto assim. E realmente, aquilo que as pessoas identificam como inimigos, não seriam propriamente inimigos. São apenas pessoas com as quais nós não conseguimos ainda nos sintonizar bem. Não conseguimos encontrar um elemento de ligação entre a nossa vida e a vida delas. E nós passamos a acreditar que eles são inimigos, realmente. E nós temos essa ideia, né, de que aquele que é o contrário, aquele que não pensa como a gente, aquele que não nos ajuda, aquele que não nos favorece, se torna o nosso inimigo. Isso é uma precipitação da nossa parte e é uma forma de analisar a situação sem maior reflexão, sem maior compreensão. Nós somos levados, até por termos histórias negativas com pessoas que são realmente inimigos, somos levados a classificar sempre o adversário como um inimigo. E nem sempre é assim. Quando nós ouvimos certas colocações, certos comentários que são feitos, principalmente por jovens, né? Principalmente entre uma faixa etária em que eles começam a se identificar ali com os seus interesses, começam a ter disputas maiores entre si, que eles já estão saindo da infância, eles se colocam mesmo como inimigos de outras pessoas. Passam a nutrir raiva, ressentimento, mágoa. Isso tudo é uma grande infantilidade. Porque, excluindo os casos reais que temos realmente inimigos, a maioria das situações que nos acontecem, que nos são provocadas, não são por pessoas que são realmente grandes adversários da nossa vida. São pessoas tão confusas perante a vida quanto nós mesmos. Porque nós podemos ser, para outras pessoas, também classificados como inimigos. Então, antes de a gente identificar em nossa vida que alguém realmente é o nosso inimigo, nós temos que ter uma cautela muito grande. Porque, às vezes, o que existe ali é apenas falta de entendimento, é falta de compreensão, é falta de maturidade. Há uma tendência normal, à medida que o indivíduo vai envelhecendo e vai amadurecendo e vai adquirindo experiência na vida, ele vai percebendo que não são exatamente inimigas as outras pessoas que discordam, que pensam diferente. São apenas pessoas que têm uma orientação de vida diferente da nossa. Mas nessa situação, então, quando nós vamos analisar os nossos adversários, é importante não classificá-los de pronto como inimigos. E até no lar, com o conhecimento que nós temos da reencarnação, às vezes nós cometemos algumas injustiças. Quando falamos que determinada pessoa, que é nosso parente, às vezes é uma pessoa muito próxima daquele núcleo familiar mais íntimo nosso, em que a gente fala, ah, é um inimigo do passado. E não necessariamente é assim. Não necessariamente o filho rebelde é um inimigo do passado. Ele é, muitas vezes, um espírito que pensa de modo bem diferente da gente. E como a gente não consegue criar essa comunicação, esse entendimento, ele não necessariamente é o nosso adversário. Para a gente poder classificar alguém como inimigo, é algo que demandaria mais tempo, mais reflexão, e que a gente somasse ali muitas das ações que essa pessoa praticou para nos prejudicar. Essa forma de analisar a situação ela é importante para que a gente não se precipite, para que a gente não passe a considerar que todas as pessoas que são diferentes de nós são nossos inimigos. Porque, na verdade, não são tantos assim que nós carregamos. Pelo menos eu penso que nós, como pessoas comuns, pessoas pacíficas, pessoas que não saem aí prejudicando deliberadamente a vida dos outros. Porque, obviamente, aquelas pessoas que têm intenções maldosas, que praticam atos que lesam outras pessoas, esses vão, sim, angariar, vão coletar ao longo da sua vida muitos inimigos, realmente. Pessoas que terão desejo de vingança, terão desejo de agredi-las de alguma forma para compensar o mal que lhes foi feito. Mas dessa forma, então, nós vamos ver que ao longo da vida nós não temos tantos inimigos assim. Mas nós podemos sim ter inimigos que trazemos desde outras vidas. E esse é o nosso tema dessa tarde, para reflexão. É pensarmos nos nossos inimigos desencarnados. Se nós lembrarmos que a nossa existência, ela compreende inumeráveis vidas, inúmeras experiências que vivemos no passado, em muitas épocas, e que fomos seres muito piores do que somos hoje. Tivemos muito mais defeitos do que tivemos hoje. Ao longo dessas experiências, então, nós podemos ter, então, angariado esses inimigos. Podemos ter conquistado aquelas pessoas com as quais nós não nos sintonizamos bem, nós não conseguimos nos entender bem com elas, e até agimos contrário a elas, criando situações difíceis na vida deles. E eles passam a nos acompanhar em determinadas experiências que nós temos. De outras vezes, somos nós que, tendo ficado no mundo espiritual, acompanhamos aqueles que, reencarnando, considerávamos nossos inimigos. E também podemos ter exercido sobre a vida dessas pessoas uma ação prejudicial, uma ação danosa. Nós podemos considerar que, de uma certa forma, quase todas as pessoas vão ter alguns destes companheiros espirituais, então. Pessoas que, de uma época passada, por ações que nós realizamos, que prejudicamos as suas vidas, eles se tornaram nossos adversários. Passaram a desejar se vingar em nós dos erros, dos desequilíbrios que nós causamos em suas vidas. E quando nós refletimos sobre esse tema, então, e pensamos nessa possibilidade, nós vamos encontrar a explicação do porquê certas experiências que nós temos, que são às vezes tão negativas, certas situações que são inexplicáveis do ponto de vista terreno, como certas perturbações que nós sentimos. Há relatos, então, de pessoas que contam dos seus sonhos, sempre de um determinado inimigo, sempre de uma determinada pessoa, criando situações constrangedoras para elas nessas experiências que elas têm durante o sono e que são trazidas como uma lembrança na forma de sonhos. Muitos desses sonhos, então, podem ser um reflexo desses contatos que nós temos com os nossos inimigos quando nós repousamos. Porque quando nós adormecemos, a nossa vida espiritual ela não cessa. ela pode prosseguir no mundo espiritual, porque parcialmente desligados do corpo, nós passamos a interagir de modo mais direto com o mundo espiritual. E aí nós passamos a ter um contato com eles. Esses espíritos, muitas vezes, o que eles desejam é que nós soframos o mesmo que nós fizemos eles sofrer. É daí, então, que eles vão procurar, de todas as formas, trazer o desconforto em nossas vidas. Muitas vezes, é apenas a intimidação. É a presença que eles vão estabelecer junto de nós para que sintamos medo. E esse medo dê a eles a sensação de satisfação de ver ali, temeroso, subjugado, aquele que numa época passada lhes trouxe sofrimento, lhes trouxe dor, lhes trouxe dificuldade. De outras vezes, esses espíritos perturbadores, eles irão agir de forma deliberada, planejada, para nos prejudicar, influenciando, por exemplo, pessoas do nosso convívio para que elas criem situações difíceis, situações perturbadoras para nós, instigando nessas pessoas, muitas vezes, uma aversão, uma irritação em relação a nós. Isso explica, em muitas situações, por que que tudo aparentemente tranquilo, tudo bem, a gente sem fazer nada, fazendo simplesmente a nossa parte perante a vida, nós temos, por exemplo, um familiar com uma mudança súbita de humor, sem nenhuma explicação aqui terrena, que dá a ele um estado ali em que ele passa a ter ressentimento, raiva, contra algo que nós não fizemos para ele. Isso é um reflexo, então, dessa influência, desse inimigo desencarnado em nossa vida. Nós temos que considerar que sempre há situações que têm uma explicação terrena aqui, que faz parte das nossas experiências. Às vezes a gente acha que está agindo bem com as pessoas e nós não estamos tanto assim. E pode ser que as pessoas se voltem contra nós por causa da nossa própria imperfeição, das nossas próprias ações impensadas, por palavras ásperas e duras que nós endereçamos a elas. E elas podem sim, então, se irritar com a gente. Mas quando nós descartamos todas essas possibilidades e nós percebemos que alguém está de forma ali gratuita, sem nenhuma razão real para ficar nosso adversário, nós podemos considerar sim essa hipótese de que um inimigo desencarnado nosso está interferindo sobre aquela pessoa para que ela cause em nós o desconforto que eles desejam causar. De outras vezes, esses espíritos perturbadores, eles irão criar situações embaraçosas para nós no ambiente de trabalho também, criando ali situações em que muitas vezes eles vão aguçar em nós as nossas imperfeições mesmo, para que nós provoquemos situações que nos comprometam. Essas colocações, às vezes, fazem algumas pessoas questionarem assim: mas aonde está a proteção divina que não impede esses seres, então, essas pessoas, de nos perturbarem? Onde está, então, a ação do nosso espírito protetor ou anjo da guarda, como alguns consideram? Por que Deus permite isso? Deus permite essa ação como Ele permite que aqui na Terra nós atrapalhemos as vidas uns dos outros. Da mesma forma. Tem pessoas que usam como argumento para negar a realidade espiritual isso, que Deus não permitiria isso porque isso interferiria em nossa vida. Mas Ele permite que nós aqui encarnados prejudiquemos uns aos outros pelas nossas ações. Então, como que fica esse argumento? Então, nós vemos que o argumento Deus não permitiria porque não é justo, ele não está muito bem fundamentado. Mesmo porque essa ação prejudicial que os desencarnados exercem sobre a nossa vida com o objetivo da vingança, já que nós prejudicamos eles no passado, é muitas vezes a oportunidade que nós teremos de transformação interior. Porque muitos, vítimas então dessa influência nociva, vão procurar respostas, vão procurar explicações, vão procurar entender por que a sua vida, ela parece que nunca dá certo, porque sempre tem um fator prejudicial, sempre tem um fator de desequilíbrio ali. É quando a pessoa encontra as respostas no Espiritismo, dizendo-lhe ali que existe então essa ação perniciosa de adversários do passado sobre a vida da pessoa. E a pessoa tem a oportunidade de, com essa experiência negativa, conquistar uma grande oportunidade de aprendizado, conhecendo mais sobre a realidade espiritual, aprendendo mais sobre a sua necessidade de transformação. E aqui nós podemos entender, então, por que que Deus permite a ação dos nossos adversários em nossa vida. Não é com o objetivo de nos castigar, não é com o objetivo de nos punir. É com o objetivo de despertar em nós a necessidade da mudança. Porque o que aprendemos com a doutrina espírita, quando a procuramos como meio de libertação dessa influência nociva, é exatamente isso. Que a única forma que nós temos de conseguir, vamos usar uma expressão moderna, atual, blindar a nossa vida contra a ação de espíritos imperfeitos, é modificação interior, é renovação de sentimento. A única forma de a gente criar uma proteção em nossa existência é a gente se transformar, é a gente modificar em nós aquilo que desperta, que aguça nesses adversários o desejo deles de se vingarem em nós. Porque eles passam a nos identificar e agir sobre a nossa vida, porque eles identificam os mesmas ou as mesmas características inferiores que levaram nós prejudicá-los no passado. Então nós éramos muito orgulhosos e por orgulho nós desencadeamos dor e sofrimento na vida de alguém. Quando eles nos identificam hoje com esse orgulho, eles ficam, vamos dizer ali, incentivados, aguçados, desejosos de se voltar contra nós por causa desse sentimento. E é quando eles passam, então, a nos perceber e nos identificar exatamente porque temos a mesma personalidade que tínhamos na época que os prejudicamos. E aí nós estamos à mercê deles porque nós criamos esse vínculo. Tudo que nós fazemos em termos de relacionamento com alguém, toda a conexão que nós criamos com a vida de alguém, nos torna ligados uns aos outros, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo que nós praticamos contra uma pessoa, dá a ela a liberdade de acesso à nossa vida, porque nós criamos ligações mentais, fluídicas com essa pessoa. E a nossa conduta é a grande porta de entrada do nosso mundo interior. É por onde eles passam a se sentir, então, incentivados a interferir em nossa vida. Então, a forma da transformação que nós temos que ter, ou melhor, a forma de defesa que nós temos que ter, é o processo de transformação, é o processo de mudança, é a renovação dos nossos sentimentos. Essa é a única garantia que nós podemos ter aqui no mundo de que nós não teremos o assédio de espíritos inferiores em nossa vida, de adversários do passado. E é por isso que Deus permite essa ação em nossa vida, para que sejamos incentivados a essa transformação. Então, se nós quisermos, por exemplo, romper com os chamados processos obsessivos, que nada mais é do que essa ação que nós estamos falando até agora, a influência de um espírito vingador, desejoso de vingança em nossa vida, a forma da gente vencer isso é modificação, é a gente se transformar, é a gente renovar a nossa vida, é a gente ter uma nova disposição perante a vida. Porque quando eles identificam em nós os sentimentos que nós temos, que são inferiores, que uma vez nos motivaram a feri-los, e eles percebem que nós estamos fazendo isso até na vida de outras pessoas, eles se sentem incentivados a participarem da nossa vida. Então, se nós quisermos modificação, se nós quisermos uma vida mais suave, mais leve, sem essa influência nociva, nós temos que produzir mudança em nós. Nós temos que nos renovar. Jesus, ele deu a fórmula de como nós evitarmos isso. É a mesma que o Espiritismo ensina. Jesus, numa certa ocasião, ele disse para os discípulos, isso ficou registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que ele disse assim, que até então eles tinham aprendido a odiar os inimigos, mas ele vinha trazer um novo ensinamento, que amássemos os nossos inimigos, que fizéssemos o bem àqueles que nos perseguem. Jesus estava mostrando exatamente que a forma da defesa interior que nós vamos ter da nossa vida é não termos sentimentos de ódio, de rancor, desejo de vingança, é não termos sentimentos inferiores. Ele estava nessa fórmula de nos indicar o amor aos inimigos, nos dando ali o grande medicamento que torna a nossa vida imune à ação deles. Porque quando nós amamos, nós passamos a vibrar e a emitir pensamentos de uma natureza diferente do ódio e do rancor. Nós passamos a nos ligar mentalmente a seres que pensam assim, em termos de amor, de bondade. Quando nós nos esforçamos por perdoar alguém que nos ofende, nós nos ligamos a espíritos que pensam assim também. Então a ação de um espírito perturbador sobre nós, ela vai ser difícil, porque nós não conseguimos dar essa comunicação mental para ele. Muito do que os obsessores fazem sobre a nossa vida, muito do que esses inimigos desencarnados fazem sobre a nossa vida, é porque nós temos o mesmo sentimento que eles têm. Porque nós nutrimos os mesmos pensamentos que eles nutrem. Então isso cria uma conexão mental, uma ligação, uma troca de ideias. André Luiz nos fala no seu livro, Nos Domínios da Mediunidade, melhor dizendo, no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, que nós, quando emitimos pensamento, nós criamos uma ligação com outras pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque o pensamento é uma força que vai além de nós, é algo que extrapola a nossa cabeça e atinge a mente de outras pessoas. E isso cria um circuito de estímulos. O que eu penso chega até outras pessoas e o que elas pensam chegam até mim. E esse circuito que cria essa troca gera um estímulo permanente. Então, se eu tenho sentimentos de natureza inferior, naturalmente eu estarei ligado a um espírito obsessor, a um espírito vingador, porque ele também tem pensamentos inferiores. E ele cria uma série de estímulos, de ideias, que passam muitas vezes a nos comandar, passam a direcionar a nossa vida. E nós passamos a agir de acordo com as sugestões mentais que eles têm. Muitas pessoas complicam muito a sua existência porque elas cedem a essa influência nociva de obsessores. O obsessor, ele inspira, por exemplo, na pessoa, insatisfação com a vida que ela tem. Começa a sugerir a ela que ela não merece aquela vida, que aquela vida é muito mesquinha, muito insignificante para ela, que aquela vida não é a altura do que ela necessita. E essa pessoa passa a fazer o quê? Passa a menosprezar todas as oportunidades que ela tem. É quando ela passa a ser negligente no seu trabalho, negligente com a sua família, até o ponto de abandonar esses compromissos, procurando novas experiências que sejam mais gratificantes, de acordo com essa ideia que é imposta pelo obsessor. É quando a pessoa começa a complicar a sua própria existência. E ela começa a achar que nada está bom. É muitas vezes, quando ela começa a se sentir assim muito infeliz, que ela parte para inúmeras experiências que são como prometedoras da existência, como o consumo de substâncias tóxicas, substâncias que viciam, como a busca de experiências para a satisfação do prazer, que muitas vezes vai envolver a pessoa num círculo de comprometimento muito grande com outras pessoas e que dificilmente ela vai se libertar. Então isso tudo pode surgir a partir de uma influência dessa do espírito. Mas algo muito importante que nós temos que considerar, que é o quê? É que eles não semeiam aquilo que não pode frutificar em nós. Então, quando um obsessor ele instala em nós uma ideia, um pensamento para nos guiar para o abismo, é porque nós já somos predispostos àquela ideia. Na verdade, ele só está aproveitando aquilo que nós já trazemos em nós. Por isso que, pelos nossos erros, pelos nossos deslizes na vida, nós não podemos colocar a responsabilidade 100% nos desencarnados. Porque eles não conseguem, numa pessoa de moral reta, de caráter sólido, eles não conseguem influenciar, porque não há predisposição ali, não há fraqueza naquela pessoa. Por isso que grandes espíritos que vieram realizar grandes tarefas, eles passaram imperturbáveis no mundo, Muitas vezes tentaram atingi-los através do quê? Das pessoas que os cercavam. Mas a eles mesmos, os espíritos perturbadores não conseguiam influenciar. Isso por quê? Porque eles já tinham conquistado um estado interior, uma segurança espiritual muito grande. Eram espíritos muito conscientes das suas responsabilidades. Então eles não cediam a convites inferiores. Quando nós cedemos, é porque nós somos propensos a eles. Então nós nunca podemos acusar os espíritos unicamente como os responsáveis pelos nossos erros. Porque o que eles fazem nada mais é do que explorar as fraquezas que nós mesmos trazemos. Por isso que quando nós percebemos que algo em nossa vida é de influência de um espírito perturbador que provoca aquele estado em nós, porque já é uma situação que nós não desejamos, não queremos, mas acabamos nos percebendo reincidindo nela, é importante a gente meditar que ali ainda há algo que nós não solucionamos em nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas são levadas aos vícios, como da bebida, por exemplo, da bebida alcoólica, insuflada por espíritos inferiores. Mas, na verdade, não é que essa pessoa ela está sendo ali unicamente controlada pelos espíritos. É porque há nela também alguma fraqueza que a predispõe ao consumo da bebida. Alguma dificuldade interior que ela não resolveu, alguma deficiência que ela traz ainda dentro de si, de alguma etapa da sua vida que ficou mal resolvida. Algo que ela ainda não entendeu sobre ela mesma, algo que ela ainda não se percebeu sobre ela mesma. Então, quando nós percebemos que há um arrastamento muito grande para determinado comportamento que já somos capazes de perceber que é nocivo à nossa evolução, ao nosso bem-estar espiritual, não vamos pensar que são apenas os espíritos que nos encaminham aquilo. Nós temos também ali uma fraqueza que é própria nossa. Eles vêm onde há a fraqueza própria para ser ali explorada, que está de acordo com o interesse deles. Então isso para nós é um grande alerta, é uma grande advertência das grandes necessidades que nós temos de transformação em nós, de autoconhecimento e de busca de auxílio para superar determinadas fraquezas que nós ainda trazemos. Porque quando nós formos confrontados pela nossa consciência, não vai adiantar a gente pensar apenas que foi o espírito que nos induziu àquele comportamento. Nós temos uma parcela de responsabilidade que é exclusiva a nós. E que, na maior parte das vezes, nós somos os grandes responsáveis pelos nossos erros. Há pessoas que, muitas vezes, elas atribuem tudo da sua vida aos inimigos desencarnados. Acham que tudo que acontece de ruim na sua existência é porque há espíritos perturbadores. E, na maioria dos casos, há mesmo. Mas eles estão ali porque as pessoas estão criando condições para isso. Veja, uma pessoa que considera que o consumo de bebida alcoólica é algo tranquilo, aceitável na vida, e poderíamos até dizer que para alguns espíritos poderia até ser mesmo, mas para a maioria das pessoas essa é uma grande porta de obsessão. É uma grande possibilidade de espíritos de influenciar a vida da pessoa. Por isso que evitar o consumo do álcool é algo que deve ser assim, uma preocupação de todos aqueles que realmente querem evoluir rapidamente, que querem crescer interiormente. Nós podemos falar isso aqui, que é um meio que nos é favorável, mas fora, na sociedade, hoje é muito difícil você dizer para as pessoas não utilizarem o álcool, enquanto que as pessoas estão consumindo de uma forma desregrada. Jovens que mal terminaram a sua formação ainda já se tornaram consumidores frequentes e mal sabem que eles estão, na verdade, nesse circuito de trocas com espíritos que exploram essa fraqueza que é a busca de prazer, de satisfação através do consumo de bebida alcoólica. Muitas vezes, quando nós nos tornamos dependentes desse consumo, revelando ali as nossas dificuldades de encontrar na vida mais satisfação, mais prazer em coisas que realmente são seguras, que realmente são válidas. Muitas pessoas não conseguem encontrar momentos, por exemplo, de felicidade, a não ser que tenha bebida alcoólica envolvida. Isso porque elas centraram ali os seus interesses, o seu desejo em algo que é efêmero, que é passageiro, que é o efeito de uma substância no seu sistema nervoso. Esquecem que a alegria verdadeira, aquela que nasce, vem das nossas emoções em equilíbrio, vem do nosso estado interior harmonizado com a vida, que resulta de uma maturidade, de um desenvolvimento interior maior. Então, os indivíduos hoje que buscam satisfação e buscam bem-estar sempre associado ao álcool, é uma forte evidência de influências perturbadoras na vida da pessoa. Tanto de natureza interna, porque são indivíduos mal resolvidos consigo mesmo, quanto de influência externa, pela ação de espíritos que desejam, muitas vezes, através do vício, prejudicar essa pessoa. E hoje nós vemos as consequências que há disso, não só no caso do álcool, mas em inúmeros vícios. Quantas pessoas se tornaram profundamente perturbadas, perderam grandes oportunidades de realização na presente existência, porque buscaram por esses meios a solução dos seus problemas interiores. São, muitas vezes, essas pessoas, então, vítimas da ação de obsessores que as conduziram ao vício. Quando alguém bebe, quando alguém fuma, quando alguém exerce algum vício, dificilmente ela está sozinha. Dificilmente ela está desacompanhada. Na maioria das vezes, ela está acompanhada por espíritos que nem são inimigos do passado. Apenas por identificarem em nós a nossa predisposição para determinadas ações, eles se tornam nossos associados. E por aquele mesmo mecanismo de troca de ideias, de pensamentos, eles nos estimulam a exercermos esses vícios. Eles estimulam a buscarmos o consumo dessas substâncias viciantes ou dos comportamentos viciantes. E eles usufruem, vamos dizer assim, desse estado junto com a gente. Porque o espírito, quando ele se liga a um encarnado, ele pode receber parcialmente as impressões do corpo do encarnado. E é quando ele passa a se comprazer, a se sentir bem nesse contato com aqueles que estão no consumo ou na prática de algum vício. Então, para nós, isso também é um alerta, porque nós podemos ser obsediados por espíritos que nem são inimigos do passado, mas são também o quê? Pessoas que identificam em nós os mesmos desejos, as mesmas fraquezas, a mesma busca de prazer que eles também desejam. E isso acaba se tornando algo, às vezes, difícil de libertação de um vício, exatamente porque existe essa ligação. Então aí nós vamos perceber que essa possibilidade de ação do mundo espiritual sobre nós, ela é muito grande. Assim como nós influenciamos profundamente a vida das pessoas que nós convivemos aqui, por aquilo que nós falamos, exemplificamos, por aquilo que determinamos, nós também estamos sujeitos a essa interferência. Romper com isso depende fundamentalmente de uma renovação das nossas ideias, de uma mudança de hábitos, de uma supressão de comportamentos, de atitudes em nossa vida, que nos tornava ali presas dessa influência. Nós queremos uma vida diferente, nós temos que mudar o nosso padrão mental. Nós temos que mudar a natureza dos pensamentos que nós nutrimos. Nós queremos mudar essa influência em nossa vida, tirar a influência perniciosa, nós temos que mudar a nossa vida. Não é algo que nós podemos dizer que é simples. É algo que exige esforço diário, dedicação permanente. Exige, muitas vezes, o apoio de grupos que nos ajudem a mudar esse comportamento. Por isso que, se nós identificamos que para nós é irresistível um determinado vício, nós temos que procurar auxílio. Se nós percebemos que nós não conseguimos ficar sem beber por longos períodos, nós temos que buscar apoio de grupos especializados para isso. Se nós temos outros comportamentos viciantes que não conseguimos nos libertar deles, nós temos que buscar o apoio para essa libertação. Muitos vícios não são classificados como tais, muitos processos mentais em que as pessoas se entregam não são considerados pela sociedade, pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia como vícios. Mas inúmeros comportamentos são vícios. Inúmeras ações que repetidamente nós fazemos que nos distanciam da responsabilidade perante a vida, que nos distanciam da responsabilidade perante o próximo, que nos distancia da responsabilidade perante o nosso corpo, perante o equilíbrio das nossas forças físicas e emocionais, são de natureza viciosa e que são insuflados, são estimulados por espíritos perturbadores. Então, se nós percebemos que nós não conseguimos fugir de um comportamento inferior e ele se torna irresistível para nós, é sinal de uma viciação mental. É sinal de uma tendência que nós não nos libertamos dela. E a terapêutica para a superação dessa viciação é oração, o passe na casa espírita, o estudo e a formulação de pensamentos renovadores, de desejar realmente superar esses quadros viciantes. Se nós temos a dificuldade até de identificá-los realmente, buscar a orientação, buscar o atendimento fraterno, ou se nós não conseguimos falar dessas dificuldades com mais ninguém, que nós busquemos na literatura espírita, então, os exemplos que nos mostram que certos comportamentos são de natureza inferior. Nós vamos descobrir que muitas coisas que nós achamos normais e que fazemos no dia a dia são de natureza inferior. Então, para isso, é necessário uma cautela, uma atenção e um tratamento. Porque nós podemos estar esperando grandes realizações na vida e essas que são as mais importantes, que é a transformação interior, o domínio do próprio pensamento, o equilíbrio interior, essa que seria a grande realização dessa existência, não está sendo cumprida, não está sendo alcançada. E nós retornaremos ao mundo espiritual pensando que fomos criaturas bem-sucedidas, bem-realizadas aqui no mundo material, mas vamos perceber que não mudamos o nosso estado mental, não renovamos os nossos pensamentos, não renovamos as nossas condutas, nem as nossas predisposições. E constataremos nesse futuro que nós somos criaturas que falhamos. Então, se nós quisermos realmente aproveitar bem a vida, nós precisamos renovar o nosso pensamento, rompendo com essas influências espirituais perturbadoras, rompendo com esses processos de fixação mental em certos comportamentos, em certos hábitos. Isso sim é que significa vitória numa encarnação ou numa reencarnação. Essa é a nossa mensagem para essa tarde, a nossa recomendação. Eu sugiro a todos que leiam o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o item 5 e 6, que abordam a questão aqui dos espíritos perturbadores em nossa vida. Muito obrigado a todos.